sonou no turno artista. Tá sempre na pista, a qualquer hora pra fazer um dinheiro, não insista. É ruim de acordar cedo, sou de Niterói, do Rio de Janeiro. Motorista de busão ou taxista, segurança ou que fica na estica, na porta. Com seu nome na lista, de leve a gente bota, nunca fala com farrista. A UTI não vai bem, não vem que vaga não tem. Maqueiro vai e vem. Cuidado, tive passou mal quando viu mixado. Todos os vídeos passou testado, tá liberado.